Meu nome está escrito no livro da vida. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Quando aceitei a Jesus, minha vida mudou. Era tão pesada a minha cruz, pecado ele perdoou. Sua graça encheu meu coração, transformando a tristeza em sorriso. Hoje eu posso dizer pra você que eu vou entrar no paraíso. Meu nome está escrito no livro da vida. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Meu nome está escrito no livro da vida. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Queres ter o teu nome escrito no livro de Deus, entregue a Jesus tua alma e terás um tesouro no céu. Lá não há morte nem dor, só amor, paz e felicidade. Em breve estarás com o rei, morando naquela cidade. Meu nome está escrito no livro da vida. Por isso é que eu canto alegre assim. Aleluia. Por isso é que eu canto alegre.